Alfredo Projetos aqui do lado esquerdo. É o lado do coração, veio com o Miguel. O nosso paredão estranho, toda a galera já fazendo ver. Bora, Miguel, representa, vai. Vem fazer o ver. Um, dois, três. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. Um, dois, três. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Brega das aparelhagens. E de o sino do gerador, fala, Deusino. Clube do Remo com o Haroldo agita sem parar. Faz a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar, a galera dançar. DJ Jailson faz a onda com o transação. DJ César manda a brasa com o sul. Não tem bobo. DJ Brasil tocando tudo com um vibração. Agora o DJ Valdo. DJ do Vanguard é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Chega mais aqui no palco o nosso jogador Moisés. Rapidinho, Moisés. Dá um chega rapidinho aqui no palco. O nosso amigo Beco e com o Luiz. Rapidinho, viu, Moisés? Chega aqui pra você entregar um dos prêmios, os ganhadores do bingo. Jogador Moisés, profissional, em Santos e Criciúma. Ele também tá fazendo ver hoje, aqui em Feira de Esmelo, com o som do momento que chega pra detonar. A festa vai começar, está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. No brega vai tocar, DJ Brasil vai agir. Eu vim com o Sereco da Pedreira, vem, alô Sereco. Dança com arrebentão. Vem dança com vibração. Arrebentão, a gente é uma multidão. Vem dança com vibração. Arrebentão, mexe com... Aqui no palco, nosso amigo Moisés, jogador aí, profissional, em Santos e Criciúma. Vai bater aquela foto entregando o prêmio aí pra ganhadora. Os R$500, não é isso? Coisa boa, Moisés, bem-vindo ao nosso Vanguard, valeu mesmo. Vem gatinha, vem comigo, vem curtir com emoção. Coladinha no meu corpo pra dançar com a remedão. Oi, Evaldo, e pra quem é torcedor do Paysandu, Moisés já vestiu a camisa off-celeste, viu? Representou aí o Bicola e hoje veio representar os amigos aqui. Chamamos aí a outra pessoa que foi contemplada. Foi contemplada aí com outro prêmio de R$300 para comparecer aqui, né? E Moisés vai defender os amigos aí na Copa Mania 2019. Detona, Valdo! Já comigo então, a gente vai entregando os prêmios. Daqui a pouquinho tem um show, tem um espetáculo. Quem vai entregar é São Luís, né? Bater aquela foto bacana, R$500 aí. Olha esse cheque, meu irmão. Em nome de Chester, a melhor opção... Você, o bandido Chester, tá na área também. Bora girar o som das marcantes. Que tá pai d'égua, tá legal. Fernando Esmelo vem com a gente daqui a pouquinho. Tem um show, show. Obrigado, Samuel Brito, o Nilson Júnior, Eduardinho da R7. Ele veio pro Manoel também. Chegou, só no povo. Começou a construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, moro negro você vai achar. O Felipe Dom Verende. Eu só quero dançar. O tio Zezinho também, o Wanderson. O Copete do Petróleo. O gostinho melhor. Ele tá na área também, tem junto com o Pet, meu irmão. Todo mundo vai. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. E no Vanguard. É só amor. Vou viver a vida em... Família Tavares também. O Manuco, o Adriano, o Para Ronaldo. Bora, tiozinho do gerador. Bora, bebê, bora, bebê, bora, bebê. O meu parceiro, Loro Frango. Ele tá falando Vanguard. Agora, Lorino. Obrigado, meu parceiro Nelson e Dani. Família Caça Farda e Juntem. Hoje já preparar a vinheta de vocês. É o pop som que agora vai tocar. Agita a galera. Fito Farias, Wesley Farias, o Pretinho, o Edenilson Farias e o Emerson Fontel. Da pop som, pop som. Pop, pop, pop, pop. O Tapão agora é Vanguard. Pop som, pop som. Pop, pop, pop som. Alfredo Projeto! Fica com o tremedão. Pra relembrar. começou da cabanagem, você que veio, Gessé, o Dunga da oficina. Todo mundo junto! Ao ouvir esse som voar, eu não posso me controlar. É um show de som, amor. É o tremedão do pipa. Vem, vem, vem. Fica, amor com tremedão. Fica, amor com tremedão. Obrigado, família do Vasquinho de Pijuna. Nasceu em Castanhão há mais de meio século com você, agora de Curuçá. Treme tudo, Vanguard, o xodozão de Curuçá. Ele voltou! É Vanguard. Voltou! Ele voltou. Ele voltou. Vanguard, o treme tudo. Bora, treme tudo, bora, bora, bora, bora. Também tá na área, toda a galera por aqui. O Eduardo, ele tá pirando junto com toda a galera. O Meg também, o Bereco, o Elias Moreno, toda a família. O Duga dos Moleques da Atitude. Trebem, Rafael, vai. E Natinho no buzino, o Edson, o Dadaco do Seringa Meio também. Ele é vanguarda. Que faz mexer, que faz você dançar. É o Vanguard, o treme tudo. Fala logo, fala logo. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. O Lalau também faz mexer, que... Ele e a sua senhora Andréia. O Emerson também, o Fontel. Mama da gasolina. Vanguard. Produção de luxo. Bora pro Giro Arthur. Giro que o Pará consagrou. Vai tremendo o cenário. O Vanguard tá em pena de estrela. Segura o fedo aqui, meu irmão. Edil Farias, o Dalvão Paulo também. O Brito por aqui, o Badu veio, rapaz. O Badu tá uma loucura aqui, rapaz. Já fez malabarismo e tudo mais, viu? Ah, eu quero ver você ficar parado. E aí, batata do Lava Jato, você que vê. E o Vanguard, Maestro DJ Valdo Alves. Fernandes Belo. E a moçada vai abraçando o Vanguard. Fala pra mim, o Vanguard, fala aí. É o sentimento. Tá potente. O treme tudo. O Ítalo da Titã 360. Marquinho da trilha. Silva, o Denilson do Frango veio da melhor. fantástico desses paredões aí que sempre toca o CD do Vanguard. A gente agradece o carinho de todos vocês, viu, meu irmão? Valeu mesmo! São vencedores! São do Vanguard! E a gente vai detonando, detonando, detonando, detonando, detonando! Vanguard, o treme tudo! O treme tudo do Pará! Canta aí, mulher, vai! Que te enganei. Alfredo Projeto, seu nome! Chega de ficar me culpando. Alô, Pete da Marola! Eu te... Fabio Santos também, o Gabriel Nunes. Tá todo mundo fazendo ver, vão acompanhar o show do Vanguard no produção. Carreguem os touracascos. Deixa tudo preparado, Arthur! Show, show, show! Professor Figueiredo, o Dãozinho, família bagalhada de junto. Aí o problema é seu. Olha, meu amor, eu sei que quando liguei te falei. É a sequência, o cara corre logo ali no bar, pega mais um pacote de cerveja. Uma nuvem negra que me cobre todo e fica curtindo assim, ó. Agora mais entenda, amor, eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos... Um pacote pro buchudo do Lava Jato Urgente. O Messias, o Tapó também. A sede do meu coração. Alô, Sereco! Galera da Pedreira! Bem, que eu te avisei que eu sou assim desligada. Nunca amei. Espero... Meu parceiro Ramonzinho e toda a família não para. Deixa o homem com a gente. Te amar. Bora, Deusinho! E o problema é seu. Eu não sei porque essa música toda. Do cinema do Ciro de Belém, ó. Essa aqui todo mundo lembra. Um, dois, três. Simbora, mano. Vambora, embora, mano. Junta logo teus pano. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Te passa logo o extrato, aquele passe corre. Toma teu manco e vamos lá. Tá aí no talão, Rian. Rayana Estilo. Curuçá e a base, meu irmão. Organização Rayana e Ramangada. E a misturado com manis. Patrocinando a família Vanguard também. Pra comer. O Lucinaldo também, a Glenda. Sim. Glenda Monteiro. Só se fazendo mesmo. Chegou o trio elétrico, promo show. Ele chegou pra ficar. É o que melhor dá o recado em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som. Vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som. Obrigado, a Nega também. Esse trio tem... E o Perturba Raio vai. Os primos vieram. Sente só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som. Vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Vem com a gente anunciar. Treme tudo Vanguard, é a nova sensação do Pará. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Para pro giro, produção, produção, produção. Acelera. Esqueci jamais. Você chegou, valeu a pena ficar. O meu pai... parceiro Neilson Silva. Da família não para, fala Neilson. Eu te quero. Tô sabendo que tu faz o bem, meu amor. Agora eu vou tirar esse som que me faz sonhar. Vai! Super Pop. Joãozinho Fazendeiro. O Nilcinho Fazendeiro também. Super Pop. Bora, Joãozinho. Super Pop som. Abastece, abastece, meu irmão. Super Pop, Super Pop som. Pense num tempo bom, viu? Super. O Alfredo tá aqui só na manhã, né? Relaxando, curtindo, vamos lá. Me faz sonhar. Vai! Ah, na, na, na, ah, na, na, na. Pense num tempo bom. Ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. A arara que eu tenho em casa, ela é muito tola, só fala em cantar, ela só fala em ser cantora. O background de tarara também, ele o maluco Xuxa, ela de mora, das quadrilhas da fumaça junto, com o buchudo da peneira também. Arara loura, canta aí que eu quero ver. Quem sabe pode cantar, vai não, vai não. Peguei a minha arara, cantei arara de loura, arara ficou lourinha, minha arara virou loura, essa loura virou arara, sim, arara virou loura, minha arara se empolgou, minha arara. O Júnior também, o Ivaldo, os caras que comanda o coqueiro. Eles já estão na área aqui com a gente, meu irmão. Ô, Narara! Ô, Narara! Ô, Narara! Esse tempo aqui. Esse tempo aqui, a galera lembra de montão. Alô, família do Vasquinho! Buzinho também, o Edson, o Tadaco, ele veio do Seringa, tá aqui, vai. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem, eu sei que você vai gostar, o som é de qualidade, você vai se amarrar, mas quem entra nesse carro é comida, é por isso, né? Por isso que o nome dele é marmita, quem entra nesse carro... Alô, Cacarrez! Por isso que o nome dele é... O Bambelo também, Santos. Gatinha, vem aqui... Ele, o Ramonzinho aqui, pirando tudo, fazendo o VFM Forte. O som é de qualidade. Bora, Ramon! Você vai se amarrar, mas quem entra nesse carro é comida. Próximo sábado, domingo, o Vanguard vai estar na Vila de Itabaraty. É no município de Maracanã. Por isso que o nome... Vanguard tá chegando, tá chegando, som, tá chegando. Gatinha, vem pra cá, entra no marmita e vamos passear. Vem curtir o som. Segura o mano frango ali. Entra no marmita e vamos passear. E o Vanguard é? Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar. Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida. É por isso. Por isso que o nome... Felipe Dom Verende. Que... O tio Zezinho, o Wanderson também. Comida. Wanderson Copete. O nome dele é... Do Petróleo. O Eduardo. E toda a família não para no Vanguard. Joga a mão pra cima. Faz o vizinho. Faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho, faz o vizinho. Bora, Alfredo! Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá! O cara amanhecia pelo canto. Uma buchudina de catuaba ou de maçã. Aquele tempo era bom. O senhor tá hi-fi. O Beco Zoeira tá na área também. O Zé Maria. Zé Maria do Bandeirado Gol. Vanguard. Treme, treme, treme. Tudo, tudo, tudo. Gerente Wanderson, está tudo preparado aí, meu gerente. Pode crer. Univan Moto Peças, o Vitor Mecânico, Daniel Farias, o Lalau Mecânico. Fala o extra, mano. O Marcelo Silva também, o engenheiro Figueiredo, o Thiago do Cocal, o bagunça do Cocal, o Joãozinho, todo mundo veio aqui, ó. É do Cocal, tá em peso, aquele abraço, valeu! Amigos do Bar do Jefferson! Ele e o André juntinho com a gente, galera, no Bar do Jefferson, valeu! Fala, Renato! Renato Diniz! O Cláudio que veio também! Cláudio Horizonte! Horizonte Móveis, todo mundo com a gente também, valeu! Tipo que o Alfredo gosta, ele dá valor. Família Paredão Estranho, bora Miguel, bora pra cima. Seguida na viagem, na batida desse som. Comanda a galera, é o bom. Como é que é? Luciano subiu, Rolete, professor Natan, professor Nilton, o Pretinho também, o Pretinho do Frango, a minha família FB tá na área. Com novo pote, som que é mania do Pará. Chegou para ficar pra fazer você dançar. Quem janta no comando só as... Prepara, puxa, puxa. Sino fazendeiro playboy também do 40, meu irmão. Meu parceiro Theo do Lava Jato, véi Deus. Os idade também. A seringa da todo mundo fazendo bem. Ó a Luiz aí, ó. Ave Maria, hoje eu quero entregar. Ave Maria, eu tô aqui pra botar zorra. Ave Maria, hoje eu quero zorrear. Magazine do Mimo Alves, patrocinando hoje o pessoal de aniversário da distribuidora. Os amigos, tá todo mundo com a gente fazendo ver. Milton, Milton, Milton, Refrigerações, tá todo mundo. O homem é filha louca, tá no máximo hoje, pode crer. Sabe o que, minha filha? Sabe o que? Thiaguinho, te açaí dela. Ele veio, tá aqui ao lado, meu irmão. Soares também, o Chicota, Chicota Raifai, o Zé Maria, o Bandeirado Gordo. Alô, garçom, dois pacotes pra ele, rapidinho. Dois pacotes pro Zé Maria, urgente. E aí? O Gaiatinho da CR do Mil Anos Subarias é daquele jeito, Maninho. Alô, garçom, desce o pacote pro careca. Agora, alô, garçom! Fim de semana, a barra vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da sol, show de iluminação. Bora, meu parceiro Alex! Sabe quem tá tocando? Sabe quem é, Alex? Sabe quem tá tocando? É ele! Vanguarda o treme tudo. Treme tudo. Vanguarda o treme tudo. Treme tudo. Vanguarda o treme tudo. Geral, Mil Grau, também negócio de Mara Cabela. Um abraço pra vocês. O Betis do Paredão Estranho, também Alfredo Projeto. Ronaldo das Marcantes. Tudo certo aí, Geres? Tudo certo aí, Arthur? Beleza. É do jeito certo. O menino Jamaica também, o loirinho da Ultra Farma, o Luquinho também, a família galhada. O meu parceiro lá na oficina Mato Peças, o Jean Martins também, o Vitor, o Cleitino, o Vanilson, amigos da Bebaria, Vitor Estilos, todo mundo guardando aí, meu irmão. Segura que já já tem um show do Vanguarda. O ex do Denilson Silva, Denilson Franca. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o Mini Rubi, o som que... O imenso da Gabanache. Ele, meu parceiro Gessé, também o Duga, na oficina. Um abraço pra você, viu? Essa nave dá um show. É o Delis. Maestro DJ Valdo Alves. E ele, pequeno mestre DJ Fabinho. Mini Rubi, a nave... O Aldo Frango. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave... Alongação, pacote aqui do lado esquerdo pro Miquel, rapidinho. Família do Paredão Estranho. Rapidinho, rapidinho. Promoção acelera, subindo na família galhada, tá na área. Jorginho também da Friborge. O Renato Urubuzinho tá na área também, pode crer. Como é que é? Vem, vem curtir. Olho de som, tocada de coração. Vem, vem dançar. O Nivaldo Lima também tá na área. Vem, vem. Abraço pra você, Nivaldo. Bora, Ramonzinho, tá na área também, você, garoto. Vem, vem. E a família não para. O DJ Josi faz a galera agitar. Bora, mais, vai. Quero ver você detonando no saco. Florinho da Ultra Farma também, o Mauro. Mas, Mauro da Pedreira. Coração. Agora a gente fazendo ver. Me conquista, multidão. Bora, família, muito obrigado também. O Danilo Silva, o Neto Fontel. Ele, o Vinícius da Transpereira. O Fábio Silva. O motor FFJ também, material de construção. Todo mundo vai. Parceiro Thiago Navarro, considerado do Fabinho, um abraço pra você. Para o Diego Twitch, você também, garoto. Considerado Valdo Alves, Fabinho, os brothers, Valdo Alves e Fabinho. Maestro DJ Valdo Alves e o pequeno mestre DJ Fabinho. Bora, buchudo! Do Lava Jato, do Messias, do Tapó. O Sereco também, a galera da Pedreira, pode crer. Jogador Moisés que veio. Esqueci o Mês Santos também. Fabiano. Luísa Magazine. Patrocinando o aniversário da família. Da distribuidora 11 amigos. Essa aí merece um pacote, meu irmão. Esse tempo, com certeza, a galera curte e relembra momentos que marcaram. Esses momentos, eles vão relembrando em forma de canções, Valdo Alves. Então toca essa aí, essa marcou e tem história. Indiscutivelmente, Vanguarde! Treme tudo. É o super pop som. Treme tudo. É o arrasta povo do Pará. E chegou pra arrebentar. Treme tudo. Sinta o peso desse som. Na parte dele. Cabelo mil graus. Eu sei, você é meu. Meu coração eu te entreguei. A força do teu som me envolveu. Meu super pop som. Meu super pop som. Segura o louro do frango por ali, meu. Bora, louro! Dilzinho também no gerador pra toda a galera. Abaixa, cadê o Léo? Cadê o Léo? Bora, Léo! E hoje eu vivo pra você. Perturba, Raivai, daqui ao lado. Bora, perturba. A Késia Miranda também, a nega. Abraço dos brothers. Paulo Alves e Fabinho. Sinta o peso desse som. Na batida ele vai te levar. Também uma saída na área toda a galera. Meu super pop som. Meu super pop som. Camarão, Ezequiel, o Jean Paulo. Galera de Caranã. Vem pra cá. Alô, Bifinho, por que Bifinho, Bifinho? É o super pop som. É isso aí, Doquinha. O povo do Pará. E chegou pra arrebentar. Alô, Fábio Elson, cadê você, Fábio Elson? Bora preparar, Fábio! Na partida ele vai te levar. Agora eu sei, você é meu. Meu coração eu te entreguei. A força do teu som me envolveu. Meu super pop som. Meu super pop som. Alô, galera de Fernandes Belo! Tá na hora do espetáculo! Treme tudo, Vanguard! Fernandes Belo! O xodozão de Curuçá! Alô, família dos molequinizos! Vai. O Beco Soares 2020 tá na área também. Toma primeira. Chicota Raifa. Seu corpo você vai tremer. Acredite em que os olhos veem. O show de cinema e TV. Pop 3D. O H de fogo vai tocar. Pop 3D. Não vai mais querer parar de dançar. Pop 3D. Não consegui conter a emoção. A família cresce hoje é mais de mil. Pra virar o cabeção. Aqui o papi chegou. Da trilha ele. Sendo show profissional. E também o Rafael do Chapadão. Loja Rayane Cinza. Posição número 1. Reda, pop chegou. Reda, pop chegou. Reda, pop chegou. Arreda que o meu H vai sobrevoar. Arreda. Pop chegou. Arthur na produção. Wanderson na gerência. Reda, pop chegou. Arreda que o meu H vai sobrevoar. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Toma, toma! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Só pra quem se lembra, faz. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada. Aluga só um pacote de cerveja. Novinha passa mal. Pra família aqui do Paredão Estranho, o Miguel está com muita sede. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Vai, Messiele da 15, vai. Segura o saco. Pega tua gelada. Mi pantalão, que o bagulho vai doidando. latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red, arreia, arreia. Bota pra cima! Uma latinha de cerveja. Bota pra cima! Uma latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia. Whisky, red, arreia, arreia. É os canalhas do comércio novamente. Todo no estilo bagunçando a sua mente. E as novinhas ficam no que. E aí, quer safar? Toda envolvente. Pode chegar, pode. Já já mais um prêmio do bingo. Arrepia. Pega o Soares 2020. O Chicota Hi-Fi tá comigo também. Soares ao lado do jogador Moisés. O goleiro Deco tá por ali. Só na banda. Perereca suicida. Te jogo na pista, te largo e fica. Alfredo Projetos é o nome dele. Pinche, te largo e... Bora, filho, vai! Perereca suicida. Te jogo na pinche, te largo e fica. Perereca suicida. Te jogo na pinche, te largo e fica. Aponta pra mim que eu te... Vai! Aponta xereca que eu te mato. Galera que veio lá de Pixuna, toda a galera do Vasquinho, aquele abraço pra vocês. O Gaiatinho segue. Você... O menorzinho segue também. Esse... O bonde dos camaradas formado aqui, meu. O meu bonde tá passando. E ele nunca tá de boa. Se tu vacila, tu é picada, queima roupa. Vai girando, vai girando. Agora treme tudo. Loucura, loucura. O Adailson, frentista do posto Fernando de Belo. Ele veio também, tá aqui com a gente. Bora, paredão, estrela, depois no máximo. Toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, banho de Xandão. Te trago no meu quarto e faço o teu corpo gritar, gritar. No prazer te dou um trato como nunca vão te dar. Sexo do meu show, faço você delirar. Vem por cima, fica embaixo. Produção de luxo, vem comigo. Me lambuza e me arranha. Quando o beijo passa a mão, viro de ponta cabeça numa nova posição. Vem a mão. De tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, meu filho? Já já tem mais um prêmio do bingo. Pega o teu pacote de cerveja, aproveita. Bora, bebê. Bom, bora, Gucci. Que o vanguarda tá em cima de Belo. Próximo sábado, domingo, alô, Maracanã. Alô, Vila do Itamaraty. Dia 31, agora de agosto e 1º de setembro, o Vanguarda na Vila Bonifácio. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo, no búfalo do Marajó. Tem gatinha pro badalação, esse é o búfalo. Alugação, um pacote de cerveja, menino. Marajó. O buchu do Lola Bajato. O Messias da Bota aqui também. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. O Megaldi. Vem comigo, vem. Família. Badala vai tocar. É a DF, a galera da pedreira veio também, meu irmão. Fala aí! Léo Santana, meu amigo Dilcinho também do gerador. Ele tá querendo um pacote de gelada, né, Dilcinho? Traz pro homem, Gabriel. Bora arrepiando, geral. Rafael do Chapadão, Emerson da Cabanagem, o Dunga da Oficina, o Calino Saudade da Lara. Giro, tá no giro. 317 de HD. Moro do frango. Joga a mão e grita mega. Joga a mão e grita. Vanguardia. Joga a mão e grita mega. Marquinho da trilha. E Edielson, vamos lá, vamos ensinar. Lourão Rodo. Muito, muito novo. Rodo Terra Pet. Muito. Ele quer um pacote de cerveja também. Anzol, e pra pegar de mim. Alô, Gaston. Bora trazer balde pra galera, Gaston. Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel. E tá uma tremidinha. Passa a lag, tá pescando e DJ Vander, tu olhando, preparando seu. Puxa dozão! Puxa dozão de Curuçá! Machine aí, é? Dança, balança, só nunca que a dona é. O Felipe do Verenjo, o Wanderson também. Ei, tio Zezinho, o Copete do Petróleo, o Jefferson Gessé e a família não para do vanguarda. Tá, tá, tá desguiado, menino, que é? Mexe o ombrinho, mexe aí, mexe. Tremendo, o ombrinho, treme, treme, o ombrinho vai tremendo, o ombrinho, treme, treme, o ombrinho. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, o ombrinho vai tremendo, o ombrinho vai tremendo. E o dilema aqui? O ombrinho vai tremendo. É que as batidas não param. O ombrinho vai. Elas se transformam. O ombrinho vai tremendo. Olha pra você. Ainda há pouco eu me guisei melody com a rocha. Agora, vamos de domingo, só um pouquinho, dá um pouquinho, vai. É pro cara pegar a gatilha que tá do lado dele. E pra dançar no treme tudo. Alô, Fonzeiro! Obrigado, Miquel, também. Para um estranho. Alfredo Projetos, Ronaldo das Marcantes veio. Para, Ronaldinho! São situações humanas. Os momentos de dois, a distância e as paixões. Só não vai dormir aí, viu? Encontrar uma razão. Obrigado, parceiro Mauro da Pedreira também. Você. O Kelzinho Ferraz. Estou pensando. O Base 2020, o Lourinho. A Ultra Farma. Baby. O Paulinho da Pedreira. E o Júnior também. Todo mundo aqui. Haroldo Reis e Valpinho dos Teclados. São contradições humanas. Sou feliz e sou tão triste. As lembranças de nós dois. A saudade ainda existe. Vai dançando com ela, vai! É simplesmente. Wesley Farias! Estou com o Daniel Batata do Lava Jato Pretinho da oficina também. Fala, Lalau! Força demolidora do Tauá. DJ Antônio toca pra gente se amar. O som que é uma loucura. Hoje a noite está tão linda, vem pra mim. E como um sonho bom que nunca terá fim. Estou pensando em ti. Júnior Reis, Milton Júnior Pires. Meu empresário Tararo Milton também da geladeira. Quem sabe canta, vai. Quando eu senti você se aproximar, o amor chegou, me dominou, me fez acreditar. Amigos do Luiza Magazine, patrocinador da festa, o amor que minha da família aqui. 11 amigos, pode crer. Ter um fim, saiu de mim, fechou seu coração. Puxa ela pra dançar, vai. Seu olhar dizendo não, mas nada fez você mudar. Perturba a raiva junto com toda a galera. Falar e mostrar o meu amor, não importa mais tudo que guardei, tudo que eu quis. Meu amigo, os dias com você. Cabelão Mil Graus, não. Samuel da Nike, todo mundo. Jean Martins, o Vitor, o Caminho veio, o Vanilson, amigos da Bebearia, Vitor Chilos. Você não estar aqui, tudo que deixei. Olha o Pedro Projetos aqui. Não importa mais. Então me fala. É traduzão alemão do forró. O treme tudo. Vanguarda. Maestro. Maestro DJ Valdo Alves. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta. Eu tô muito doido, eu tô muito doido. Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Valeu, Juninho da Pedreira. Ele e o Mauro. É toda a família junto aqui com a gente. A família da Pereira tá em peso hoje no Vanguarda, meu irmão. E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais. Todo mundo mexe, todo mundo pede mais. E a pecada é segura, eu vou mostrar. Paredão estranho. Mas chega mais, chega mais. E a família Gato Preto Live. Menina pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar. Com o dedo na boquinha pode começar a rebolar. Rebolar e rebolar e rebolar e rebolar. Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido, eu tô muito doido. Olha a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais pro Vanguarda, chega mais. Chega mais, ninguém aqui. Renato Diniz também, Dutra. Todo mundo gosta. Amigos do Bado Jefferson. Eu tô muito doido. E o Dango tá na área também, fala, Dango. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Chega com a gatina que tá do teu lado e o bode dançar, bora dançar, bora. Treme tudo, Vanguard. Treme tudo, Vanguard. Ele é uma loucura em todo o estado do Pará. Estou falando do Vanguard. Sobrevoou, o pop é show. O águia da Amazônia nos conquistou. Aí eu vou te contar. Ele te faz sentir muita emoção. Se eu tivesse aí embaixo, ia puxar a bagatina e ia dançar agora. Os DJ Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É tutão esse pop som. A família merece tudo de bom. Os DJ Jaderson e Josimar. Aqui do meu lado, Jaderson. Maestro Davidson e Jean Apolo. Nelson Silva. Com esse família não para. A família tá fazendo ver simples, hein, meu. Agora vem dançar no pop som. O águia da Amazônia, agora vem dançar. E aí, gerente Wanderson, prepara tudo. Sábado e domingo, vamos estar na Vila do Itamaraty. Alô, Maracanã! O águia da Amazônia, agora vem dançar. O pop som, o águia da Amazônia. Vai dançando! Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá. Evoli Telecom. Wesley Tradição. Irlando Lava Jato da Brasília. Cada minuto e segundo longe de Casa de Carnes Marcelo Alimento. Dá vontade de morrer. Naldo do Bom Preço. Grilo Alto-Falantes. Quantos minutos? E Salão do Chiro. Contar, sente seu carinho. Obrigado a essa rapaziada que tá desde cedo aqui, os moleque lisos. Aqui de Fernandes Belos, vocês aí, viu? Alô, moleque liso. Os segundos se transformam em muitos. E daí penso que o dia nunca vai passar. Nunca vai passar. Hoje eu quero com você viver esse momento. Eu não consigo lhe tirar do meu pensamento. Por isso liguei pra... Só quero que você saiba, saiba. Eu quero que saiba. Eu quero que saiba. cabeça. Ô, música, meu Deus do céu. O incrível Gaia. O Emerson Fontel. Esperando. O Vitor Farias, o Júnior do Cyber. Aqui na Brutali. O Batato Daniel Farias. E... o Lourão Rodo. Tocante de toda a Alô, Lala, você que veio, Lala. Expressão. Eu quero que saiba. Eu quero que saiba. Tô no incrível Gaia Sound. Esperando por você. Aqui na brutalidade. E o som? Do som. Toca DJ Ricardo. Com DJ Maluquinho e Carlos Pressão. Esse é o incrível Gaia Sound. Maestro DJ Valdo Alves. Garçom, traz um pacote branco. Não imagina como eu ando triste. Essa música aqui, ó, é uma dose, um cedo. Mas qualquer um dia desses, um treme tudo do Pará. Pra falar do passado e do que ainda existe. Toca o celular e o cara fala pra si, amor, que saudade. Que saudades de você. Treme tudo Vanguard de Curuçá. Vanguard. Quem lembra dessa? Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Dá uma. Paredão estranho. E te levar você comigo. Isso, família do Paulo de Marabá também. Amigos da Brasília. Um abraço com muito carinho. Desceu, é um mundo novo que me apareceu. A imensa via, isso existia. O amor também. Beco Soares 2020. Você. O Chicota Raivai, o Soares da Pedreira. Jogador Moisés. E o goleiro Deco também. E aí, Moisés, homem que veio. Prestigiar a festa. Baby. Ei, Santos Criciúma. Jogou também no Paysandu, ele tá aqui. Ele é vencedor. Dentro de mim. Você. Marcantes, o Pedro, o Iago Lourinho, o Playboy, vem, olha o Playboy ali, rapaz. Namorar com você é gostoso demais. O Márcio, moleque da vida. Tem meu coração e com eles. Bonde dos camaradas. Mas, é do Vanguard. Me convenceu, menino, e pra mim você se entregou. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Você é. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. É moleca sapeca. É moleca sapeca e sabe bem o que. Érica Monteiro, família Reis. Quando o moleca. Tão com saudade de Curuçá, então bora, que a mãe nem está indo pra lá. Quando mulher. Puxa ela no coladinho e fala assim, amor. Ah, moleca, moleca, bonequinha sapeca, vem me vengar. Vem, vem, vem, vem. Vem me vengar. Vem, vem, vem, vem. Vem me vengar. Moleca, bonequinha, sabe? Vem, vem, vem. Vengar. Vem, vem, vem. Vem me vengar. Vem fazer o ver. Vem me vengar. Puxa tua vencedora agora. Moleca, bonequinha, sapeca. Vem me vengar. Vem me vengar. Vem me vengar. Moleca, bonequinha, sapeca. Vem me vengar. Vem me vengar. Anderson, compareça aqui, rapidinho atrás do globo. Ó, arrasta, chinela. Compareça com o Marquinho da Trilha, o o Fabinho, o Rafael e o Barão. Ela me ligou. Estão te chamando aqui, sério mesmo. E por ter, quando ela surou. Estão planejando conquistar o mundo. Ela sentiu saudade. O Nilson da construção. O Anailson, frentista do posto. E por telefone. E os primos do rock também. Ela surou de amor. De que ela surou? De que ela surou? Ela surou de amor. Ela surou de amor. De que ela surou? De que ela surou? Ela surou de amor. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. E por telefone ela pediu. Meu amigo Rex e o Denilson Silva. Denilson do Frango. Ela chora. E aí, Deni, valeu, garoto. Quando a gente ama, é lindo perdoar. Os moleque lisos, os guardinhos também, toda essa galera aqui na frente, valeu. De que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor. Ela diz que me ama, ela se soltou. O Anderson Vitor, PJL, fala Vitor! De que ela chorou? Alô, louro, cadê você, maninho? Ela chorou. Faz o ver aí, vai! Ela chorou de amor, ela chorou de amor. O Emerson da Cabanagem, o Duga da Oficina. De que ela chorou? E o Carinho, saudade também. Ela chorou de amor. Maestro, DJ Valdo Alves. DJ Valdo Alves. Oba, oba, oba. A sinfonia perfeita entre a humildade, o respeito, o profissionalismo e o sucesso. Bora dar o giro, giro, giro. O Alfredo Tanara. O Cabelão Mil Grau. Perturba Hi-Fi, mano. Perturba! Vai, vai, vai. Tiozinho no gerador, fala meu padrinho. O primeiro agente no junto com o Léo do Açaí. Executo. Fala, Léozinho. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso, firme, forte, sempre em primeiro lugar. Poderoso, só pra relaxar um pouquinho, família. Poder. Marcelino Cocal, o Marcel Silva, o Adalto Figueiredo, o Thiago do Cocal, o bagunça toda a família, o Joãozinho. Todo mundo já conhece, mas não custa. O gerente que dá valor, meu irmão. Que o todo poderoso é o melhor. Wanderson na gerência. Qualidade digital de verdade. Arregaça mais um pouquinho e ele vai. E cristalino, som que a gente pode ver. E o Manguai. Poderoso Rubi. Poderoso Rubi. Poderoso Rubi. Poderoso, poderoso. Lá na Orla do Abade, Domingão Pai Dégua, o cara pega o CD do Vanguarde, assa aquela carne Pai Dégua, vai com o chinochinho, porque esse aqui foi gravado em Fernandes Belo. A moçada curtindo demais. Treme tudo Vanguard. O João Ratinho também. Meu amigo Nininho. Ele e o Mundinho. Mundinho da Pena Branca. O Treme Tudo. Segura o Rafael aí, vai. Vanguard. Pense no tipo bom. Jorge da Freeboard, Edu Nunes e o Xuxa. Para Xuxa, Xuxa. Vanguard. Treme tudo, Vanguard de. Há uma dose de tatuzinho agora. Para não estranho. Vanguard. Maestro DJ Valdo Alves. Obrigado, Igor, você que veio, Anne. Nossa amiga Catiane, a família Caçafá, desde ontem tomando todo. Agora. Família do aniversário do Natan e do Vanderson junto, viu? Amanhã, patrocínio da empresa Chester, organização do Bandinho, viu? Alfredo! Joga a mão pra cima e faz o mesmo pra ficar bonito aí. O cara que projetou o dragão de Viseu e muitas outras aparelhagens, referência na região. Esse Alfredo é vencedor. Ele faz o mesmo. Lorina. É Vanguard. Aí o Barão vai se lembrar, né, Barão? Agora vai. Chega balando, estremece meu coração. Se eu sou lindo, lindo parceiro no meio da multidão. Quando ela chega balando, estremece meu coração. Se eu sou lindo, lindo parceiro no meio da multidão. Din din din din da da da. Loirinha, din din din din din da da da. Loirinha, din din din din din da da da. Loirinha, din din din din din da da da. Enlouquece, me de prazer. Com seu corpo bem coladinho. Quero. Obrigado, Renato Diniz. A Samanta. E a sua irmã. A Stephanie que veio também. Coladinho. Ela tá fazendo vento de montão por aí. Loirinha. Loirinha. Loirinha. O Mika WM. Alô, PJ. O som que é uma loucura. Treme. Treme. Treme. Deixa tudo vermelho pra mim, professor. Treme tudo, Vanguard. Alô, Fernandes Belo. Chorosão de Curuçá. Bora tomar mais uma, gente, bora. E a gatinha que tá do teu lado, pega ela, vai. Bora dar uma gira em São Luís agora. Soares 2020, o Chicota Hi-Fi, Chicota da Pedreira, joga a mão Moisés do goleiro Deco. Agora a gente vai dar uma pausa de abraço pra galera dançar um pouquinho mais, tá bom, gente? Bora curtir. Só na manhã, vai, vai. abaixa um pouquinho, vai. No passinho, vai. Carlos Rogério, Vieri Rodrigues e o Natan Reis. Só um barulho dessa aí, vou te mandar. Puxar a primeira dama. E essa aqui foi feita especialmente pra galera do Maranhão. Fala! Fala, e você sente saudade, que até hoje nenhum homem conseguiu fazer você me esquecer. Tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade, que o sentimento foi na mala, a tristeza já não dá pra conter. Então o quê? Então a gente se reencontrou naquela... Aonde? Onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu coração. Se reencontrou, aí recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira, Maestro! DJ Valdo Alves tá com a nossa. Tô por aqui, ó. Você voltou de vez pra cuidar. Tem o Fabinho. Toca aí, DJ Fabinho. No Treme Tudo Vanguard. O Vanguard eternizou o nosso amor. Sim, também o Renato curtindo Vanguard. O som que é uma loucura, meu irmão. O Júlio Lava Jato Messias também, o Caleb, galera da Pedreira. Cabelão Mil Grau, você aí também, viu, meu irmão? Só na mão. Nosso muito obrigado, nosso paredão estranho, família que representa. Camino, Vitor, o Jairo e o G Martins. Mais um pouquinho. Lorino, Rodo Terra, Cabelão Mil Grau. Te prepara pro prêmio domingo. casais apaixonados. O aniversário da distribuidora, 11 amigos. Valeu, Luiz! Produção de luxo, apaga tudo pra mim, vai, deixa tudo no escurinho. Pai Dego, agora sim, vai. Acende tudo no vermelho! Esse vocal está muito lindo. Vanguard. Ensina o Carlinho, saudade.